Aha. Babylon. Rosebolito. JPA. 021. Nessa cidade, a sede assassina noturna corrompe menores nas esquinas e as ruas são como selva. Meus manos são comando selva, Adão, Eva, maçã. O pecador, a mente insana e a filosofia vã. O pensamento é o mais vagabundo, é. Do solo de uma só terra, dividido em três mundos. Aqui é Brasil, América, Azul. O sangue que mancha o chão se espelha pro céu azul e o tempo fecha. Se a estrada é perigosa, é melhor tu ir na flecha. Necessidade, nos jardins da Babilon. Tô junto com a minha tribo num rito sob o espírito do som. Que abençoa, na hora das seis badaladas em que o sino soa. Amém, faça sua prece, cada qual tem apenas aquilo. O que merece, não parece, sente pena, não conte com a piedade. Cada um com seu problema e viva. Realidade cruel, onde o mundo que estamos se afasta do céu. É só um inferno dentro dessa esfera. E meu espírito que espera conhecer além da atmosfera e conquistar a paz pra uma nova era. Quero caminhar em paz por esse terreno. Meu sonho é grande e o mundo é pequeno. Se não for pelos planos que temos, porque nos movemos? O sonho é mais além, momentos a menos. Caminhar em paz por esse terreno. Meu sonho é grande e o mundo é pequeno. Se não for pelos planos que temos, porque nos movemos? Independente de guerra, dessas maldades, conflitos, ainda há quem pregue a paz em meio a isso. Qual o seu plano, seu sonho, seu compromisso? Me diz, mais 500 anos omisso, sou 10 mil anos feliz. Vantagens pra onde eu piso em pleno século 21. São metas que eu priorizo aqui pra 021. Vê a molecada de boa na rua, sem treta, sem tiro. Respeito e humildade entre as pessoas é como prefiro. E fico puto que não é tudo como a gente quer. Fatura tanto absurdo é só mantendo muita fé. Assim que é, né? Mesmo que o chão falte aos meus pés, continuo tranquilão e vou ao som de sol. Já é sonho com um novo mundo bem melhor. Cada um na paz, na sua. E é só um novo mundo bem melhor. Cada um na paz, na sua. E é só pra eu caminhar em paz por esse terreno. O meu sonho é grande e o mundo é pequeno. Se não for pelos planos que temos, por que nos movemos? Sonha mais além, momentos a menos. Caminhar em paz por esse terreno. Meu sonho é grande e o mundo é pequeno. Se não for pelos planos que temos, por que nos movemos? Ha! JPA, minha área, freguesia, meu terreno. Muita paz, muita prosperidade, 06. Mr. Break, Zé Bolinho, o clã, contra todos que são contra.